A Patricinha dá uma rebolada. Vai ser forte. É assim. 5 metros, vem pensar, tu vai parar. Essa já foi, mas segura. Já foi, explode. A beleza é de natureza. E a linda.